Marumbi. Estamos aqui. ZYJ208. AM730 kHz. ZYO726. Ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi. A emissora da paz. Curitiba. Paraná, Brasil. Sistema Aliança em Comunicação. Não importa como você passou do dia 24 de ontem para hoje, mas o importante é que hoje é dia de celebrarmos a Jesus, o aniversariante especial que hoje está fazendo aniversário e é motivo de você glorificar o nome de Deus, agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu o Seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Nós temos muito que agradecer por todo o ano que passou, agradecer porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É momento de celebrarmos o nome de Jesus, não é momento de brigar, de ficar com picuinha, de mal de um, de mal de outro, não. Ao contrário, é o momento de você perdoar, de você pedir perdão. É um dia especial porque é o dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje é dia de celebrarmos. Eu sei que o almoço deve ter sido delicioso, agora já no final da tarde, arrumando as coisas, sobrou muita comida, sobrou muita sobremesa, não sobrou nada, ótimo, vocês fizeram economia, enfim, ou comeram muito. Mas o importante é que sentaram à mesa, juntamente com os familiares, revendo amigos, isso que é importante e isso glorifica a Deus também. Eu sei que foi um dia especial, porque hoje é dia do aniversário do nosso Jesus. Oh, muitas pessoas também estão fazendo aniversário hoje, dia 25 de dezembro. E se você está fazendo aniversário, então parabéns para você. E a gente deve mesmo parabenizar todos os aniversariantes e parabenizar o nosso Jesus. Então, Deus abençoe, que continue esse dia agradável, que esse dia seja muito, muito especial, apesar de estar já de tarde, mas eu tenho certeza que tem aí à noite, você vá à igreja celebrar o nome do Senhor, a maioria das igrejas vão ter cantatas de Natal, assim você vai poder ouvir as mensagens cantadas e prestigiar também o grupo de louvor, prestigiar a orquestra, que ensaiaram quase que a metade do ano para celebrar hoje à noite na casa do Senhor. Então não deixe de ir à casa do Senhor hoje, não deixe de ir à igreja, não deixe de celebrar, convide, mas eu estou com visita, convide a visita. Ah, mas eles não são muito afim de ir, porque não são crentes, não gostam de crente. Mas faça o convite, peça que o Espírito Santo vai ministrando ao coração, quem sabe esse é o momento, está aí com o coração sedento, vai aceitar e vai à igreja e vai entender o projeto de Deus para a vida dele, vai aceitar Jesus como Salvador e aí vai ser uma festa completa. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe ricamente a sua casa, que bom que você pôde celebrar o nome do Senhor, que bom que você pôde celebrar com todas as pessoas ao teu redor. Muitos não puderam celebrar, muitos estão doentinhos, mas o importante é que no seu coração tem paz, tem harmonia e é o que nós desejamos. O programa Mulheres Instrumentos de Deus deseja para você um feliz Natal, um abençoado Natal e que Deus abençoe ricamente a sua vida e de toda a tua família. Continue firmes na rocha. Mulher Instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Deus, nós queremos te agradecer por este dia tão especial, esse final de ano, esse mês, o que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas em especial queremos agradecer pela salvação da nossa alma, a salvação tão grandiosa que não podemos esquecer, um amor tão grande que o Senhor nos deu. A tua palavra diz que o Senhor nos amaste tanto, que doaste seu único filho para a remissão dos nossos pecados. Por isso queremos te agradecer por esse infinito amor. Queremos agradecer porque tu nos amaste tanto e tu nos doaste, filho Jesus. Queremos agradecer a Jesus porque em obediência a Deus Pai veio à terra, sofreu, foi caluniado, humilhado, foi traído, foi esbofeteado, passou fome, sede, frio, não tinha onde reclinar a sua cabeça para saber o que nós poderíamos suportar. As traições, as afrontas, tu já passaste na nossa frente. Nós queremos te louvar, Jesus, porque o Senhor vieste à terra, esvaziaste de Deus, transformaste e incorporaste um homem para saber as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas pequenezas, tudo aquilo que nos limita como seres humanos. Muito obrigada, Jesus. O Senhor vieste a essa terra, pregou a palavra de paz, de alegria, de bem-aventurança. Tu vieste a essa terra para nos ajudar, nos interceder por nós hoje. Eu sei que o Senhor hoje está intercedendo por nós, a tua palavra assim o diz. Queremos te louvar, Jesus, por isso. Tu vieste a terra, passaste por este mundo, foste a morte, morte de cruz, mas ao terceiro dia tu ressuscitaste, subiste a destra de Deus Pai, mas não nos deixou sozinho. Enviaste o Espírito Santo Consolador para nos consolar, e queremos agradecer, Espírito Santo, que está conosco neste momento, nesta hora. Queremos pedir, Espírito Santo de Deus, entre em cada coração neste momento, inunda cada coração. Tu és amado do Pai, tu és santo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos incentivado, nos iluminado, nos dado direção nos momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de dúvidas. O Senhor tem sido consolador àqueles que estão perdendo alguém, aqueles que estão com o coração aflito, angustiado. Consolo tem trazido aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir agora que venha ministrar em cada coração, trazendo a lembrança dos teus filhos. Esse dia, o dia de Natal, que é tão especial, que é o nascimento do nosso Jesus, do nosso Salvador, e que possamos valorizar o nascimento de Jesus em nossos corações, e que possamos não só nos banquetear com o nascimento de Jesus em nossos corações, com a nossa conversão, mas também levar aos outros a palavra do Evangelho, a palavra de salvação, o Cristo que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que nos levará a Deus. Pai, nós te agradecemos por cada vida. Queremos abençoar todas as famílias, abençoar as famílias que têm prosperidade física, abençoar as famílias que têm prosperidade espiritual, abençoar as famílias que têm prosperidade material, prosperidade emocional. Mas Deus, queremos também em especial abençoar as famílias que neste momento estão passando por dificuldades, por tantas lutas, tantas provações, provações financeiras, provações de doenças físicas, provações com doenças emocionais, provações com filhos, com parentes envolvidos nas drogas, no vício, no álcool, pessoas que estão se separando nos casamentos. Pai, nós queremos colocar diante do altar que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em cada coração, e que haja restauração, que haja comunhão, que este dia seja um dia que o Senhor possa operar grandemente em cada coração. Pai, queremos abençoar todas as festas, que todas as festas, todas as celebrações, todas as ceias de Natal, farta ou simples, luxuosa ou com simplicidade, Senhor, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, que teu nome seja a excelência da vida das famílias, Senhor, que nós possamos reconhecer que se estamos aqui, se estamos celebrando o Natal, é porque a tua misericórdia nos alcançou. Nos ajuda a ser gratos a ti, dai-nos gratidão em nossos corações, dai-nos vigilância, vigilância no falar, no agir, no proceder. Pai, que a celebração do Natal seja para honra, para glória e para louvor do teu nome, Senhor. Tu mereces toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos celebrar o nascimento de Jesus em cada coração, e que possa nascer em cada coração nessa noite tão especial, nesse dia tão especial. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Saibas que teu filho Jesus veio para renovar as forças de todos que não podem continuar. Maria, saibas que teu filho Jesus para a vista. Maria, saibas que teu filho Jesus curará toda dor. Saibas que teu filho Jesus desde o céu venceu a nós. É o bebê que está em teus braços, é o nosso Salvador. Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. E estamos próximos do Natal. Queremos desejar a todos um feliz Natal, um abençoado ano novo, com todas as bênçãos celestiais, bênçãos dos céus ao coração de cada um de vocês. Todos os meus ouvintes, você que está ouvindo pela primeira vez, você que é dona de casa, secretária doméstica, costureira, passadeira, você que é... trabalha na oficina, torneiro mecânico, você que é escriturário, você que é militar, você que é taxista, você que é cobrador, você que é motorista, você que independente de advogado, professor, pastor, missionário, independente da tua profissão, daquilo que você é, quero desejar de todo o meu coração, meus amigos internautas, todo o coração, feliz Natal, que seja um dia de grande reunião com a família, de paz de espírito, de comungar, procure estar na presença do Senhor neste dia, para que você possa ser bênção na vida dos outros, né? Larga para trás todo o rancor, todo o medo, tudo aquilo que vem atrapalhar a tua convivência com os teus, repreenda em nome de Jesus e viva um dia feliz, celebrando, na verdade, o nascimento de Jesus, que esse é o significado do Natal, que Jesus possa renascer em cada coração. Esse é o desejo do coração de Deus para seu coração, o desejo do meu coração, da vereadora Noêmia Rocha, de toda a sua família e de todo o programa, toda a equipe do programa Mulher, Instrumento de Deus, de toda a minha assessoria, para você, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, receba aí um feliz Natal e um abençoado ano novo também. Feliz nesse tempo, sigo já. Verão é a minha mulher instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Momento da palavra. No momento da palavra, e hoje é o dia 25 de dezembro, já passamos aí a ceia de Natal do dia 24, vamos para o dia 25. Teve festa, não teve festa, teve muita comida, não teve muita comida, não importa. Importante que você passou bem, importante que você passou em família, importante que você passou com saúde, mesmo sozinho, mas você passou com Deus, com saúde, com a graça do Senhor. Isso que importa. Pessoas do mundo todo se reúnem no dia de hoje para estar em família. Familiares se encontram para passarem o tempo junto e compartilharem suas conquistas, suas lembranças, suas alegrias e suas bênçãos. A família é parte essencial da nossa vida. Precisamos priorizar nossa família. Faça como a águia. O ninho da águia é ancorado de tal forma na rocha que não há tempestade que possa derrubá-lo. Ela acrescenta galhos grossos na parede do seu ninho. O casal trança uma espécie de parede protetora circular. Usa uma espécie de graveto para construir os seus ninhos. Uma águia, às vezes, voa cerca de 300 quilômetros em um só dia para encontrar um galho resistente que se encaixe e entrelace aos demais com segurança, firmando o ninho da saliência de um rochedo no alto do penhasco. Depois de construir o ninho, a águia o forra com várias camadas de folhas, penas e grama. Ela sabe o que quer, sabe onde quer chegar e como deseja viver. Ou se remonta a águia ao seu mandado e põe no alto do seu ninho. Mantenha o propósito de alcançar toda a sua família para Jesus. Ore e persevere para que Jesus nasça verdadeiramente em sua casa. O Natal é isso, nascimento de Jesus em nossos corações. Eu queria que você meditasse nessa palavra e pensasse a importância da sua família. Mesmo que neste Natal tenham passado separados, mas faça um propósito que o ano que vem isso não aconteça. E se a separação for motivo de desavença, de tristezas, mágoas e ressentimentos, é o momento de pedir perdão, é o momento de reconciliar e iniciar um ano aí de 2013 com a bênção, com a paz e com a harmonia entre os irmãos. A família é projeto de Deus. Não permita que o inimigo, não permita que as coisas dessa vida, rancores, mágoas e ressentimentos, venha tirar a comunhão entre os irmãos, amigos, sogra, sogra, genros, noras, filhos, sobrinhos, primos. Família é projeto de Deus e ela é essencial para a nossa vida. Priorize a sua família. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Queremos desejar a todos um feliz e abençoado Natal. Jesus, oh Jesus, Deus.

São pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Declaramos nesse dia que todos os ossos secos do vale do seu casamento, da sua família, da sua saúde, dos seus negócios e finanças, ganha vida em nome de Jesus. Declaramos nesse dia que tudo que você perdeu ou foi roubado será restituído em nome de Jesus. Declaramos que toda estratégia e arma forjada contra a sua família, contra a sua vida pessoal e profissional, seja inoperante em nome de Jesus. Declaramos que a partir de hoje, as oportunidades financeiras, aumentos salariais virão sobre você e as dívidas serão canceladas em nome de Jesus. Declaramos proteção e saúde sobre a sua vida e sobre a sua família em nome de Jesus. Declaramos que nada vai te impedir e limitar o seu progresso de ir para frente em nome de Jesus. Declaramos que a partir de hoje inicia-se um novo ciclo na sua vida de grandes oportunidades em nome de Jesus. Nós declaramos e profetizamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem medo, sem timidez, vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe põe. Agindo Deus, quem impedirá? Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Deus, quem impedirá? O mais ouvido em Curitiba e região metropolitana. Apresentação: Pastor Edson Nogueira, abençoando a sua família. Queridos, bom dia, paz esteja com você que está me ouvindo aí, na sua casa, na sua família, e podemos estender essa paz que desejamos a você, a todos os seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, a todo o povo querido que nos prestigia, nos ouvindo de segunda a sexta-feira, sempre neste horário especial, das 9 às 10 da manhã, pela Rádio Marumbi de Curitiba, Nova de Paz, todo o pessoal pela internet, toda a rede disponível neste horário, para que Agindo Deus Quem Impedirá chegue até o seu lar, a sua casa, a sua cidade, ao estado que você mora, né? Ou vamos assim dizer, a toda a nação brasileira e também a outros povos, também em outras partes do mundo, gente com alegria, sintonizando e nos ouvindo nesta manhã de fé e milagres. Eu sou o pastor Edson Nogueira, que estou aqui sempre com vocês, sempre trazendo uma palavra de fé, de esperança, trazendo aquele momento de reflexão, e hoje uma reflexão muito especial. Fique atento, que vai ajudar você a vencer os problemas da vida. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha repousar, venha descer sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. E teremos aquele momento da prece, a oração da fé por todos vocês. Vamos estar clamando a Deus, fazendo um grande clamor junto com você, para abençoar você e toda a sua família. Exatamente isso aí, tá bom? Se você deseja participar da programação, 3257-4021, 3257-4021, e também o zap, o WhatsApp do Agindo Deus, 99615-5162, 99615-5162, código de área 4. Restaurando a mente através da palavra de Deus. Fique atento que vai poder ajudar você a vencer os obstáculos, as questões que você tem enfrentado aí com a graça de Deus, o favor de Deus, você vencerá. Fique atento ao ensinamento de hoje que vai abençoar você e toda a sua família. Vamos lá então, o primeiro texto que eu quero deixar para você aí é o Salmo de número 119. Salmo 119, o verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Querido e querido ouvinte, a palavra de Deus e a vida prática e frutífera para você no dia de hoje. Para você no dia de hoje. E para falarmos sobre restauração, né? Restauração da mente. Restauração da mente. Pelo poder da palavra de Deus, você tem que ser guiado pela mesma, ou seja, guiado pela palavra de Deus. Em João capítulo 8, verso 47, diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Olha que interessante isso, é muito interessante, queridos. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Hã? E Jesus é tremendo, ele nos ensina o seguinte: aquele que ouve a sua palavra, os seus ensinamentos, as suas instruções, e as coloca em prática, ele compara o homem prudente, que está edificando a sua casa sobre rocha. Uma construção mais difícil, mas que vale a pena, porque ele diz que virão os problemas, virão as tempestades, mas essa casa não vai cair, porque está bem firmada na rocha, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus de Nazaré, não é? Mas ele também diz que aquele que ouve as suas palavras, mas não as observa, ou seja, não coloca em prática, é comparado a pessoa, ao homem insensato, né? Uma pessoa louca, que não pensa direito, né? Então, ou seja, essa pessoa está construindo uma casa na areia, né? Não tem uma estrutura, qualquer vento contrário derruba essa casa. Então, você deseja restaurar a sua mente com a palavra de Deus? Você deseja restaurar a sua mente, os seus pensamentos com a palavra de Deus? É isso que você quer? Então continue ouvindo. Nós estamos dando instruções à luz da Bíblia para você vencer esta batalha. Porque na realidade, todos nós, todo ser humano enfrenta uma batalha na mente. É uma batalha, é uma guerra na mente muitas vezes, né? E olha que interessante o que diz a Bíblia aqui em Eclesiastes 2:14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. Olha que interessante. Cabeça aqui, o que é? É a mente, né? A mente. Então eu pergunto para você: o que você tem colocado na sua mente? O que você tem pensado, né? Durante o dia ou à noite, quando você acorda, o que você pensa? Você está pensando nas preocupações? Você está pensando como vai criar os filhos? Como vai conseguir um novo emprego? Ou quem sabe um pensamento negativo? Você acha que nada vai dar certo para você? Que a coisa não está acontecendo, não está fluindo e você está com medo? Então isso não é bom. Não é bom quando a gente só fica pensando coisa ruim. Só pensando coisa ruim. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você que está atento às nossas palavras: a visão, preste bem atenção nisso aqui, a visão espiritual não começa nos nossos sentimentos e emoções, mas ela começa na nossa cabeça, ou seja, nas nossas mentes, na minha mente. Então, para você ter uma visão espiritual próspera, uma visão espiritual de Deus, você tem que purificar a tua mente, limpar a tua mente, né? Das coisas negativas, de algum trauma, de alguma decepção, de alguma coisa que feriu você, afetou e está na sua mente. E quando você encontra aquela pessoa que provocou aquela tragédia, quando você encontra ou passa naquele lugar onde teve um problema, já vem à tua mente. Então isso vai atrapalhando a sua vida, vai atrapalhando o seu crescimento, a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Por quê? Porque afeta tudo, afeta tudo. Olha o conselho aqui de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que traz boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu sempre tenho dito, eu tenho buscado utilizar esse texto bíblico aqui, de Filipenses 4:8, para filtrar as coisas que vêm à minha mente. Se você não colocar em prática, realmente a coisa fica difícil, né? E é difícil essa área aqui, não é tão simples. Mas com a bênção de Deus, se você observar a palavra e pedir ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a vencer. Então você deve pensar o quê? Pensar aquilo que te traz alegria. Aquilo que te motiva para as coisas boas. As coisas que realmente fortalecem a sua vida. Então, queridos, uma maneira errada de pensar. Preste atenção nesse detalhe aqui. Uma maneira errada de pensar vai produzir uma maneira errada de você se sentir, de viver. Ou se você pensa de maneira errada, você vai ter os seus sentimentos afetados. O que você sente, o que você vai viver, vai ser pautado por aquilo que você anda pensando. Então amanhã é um momento de vitória para você. É um momento de cura, de restauração na sua mente. Então quando nós lemos as escrituras, quando fazemos um estudo da Bíblia, então ela vai nos trazer conhecimento, vai trazer a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E com isso a palavra de Deus vai transformar a nossa visão. Ou seja, a maneira que enxergamos os acontecimentos, as pessoas e o mundo vai mudar. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dar direção, vai nos dar orientação, vai nos dar instruções. Então é interessante porque, veja bem, muitas pessoas se colocam como vítimas, né, de uma situação. Que vivem aí cheias de insegurança, que muitas vezes precisam ficar recebendo elogios, né, para se sentir amadas, para se sentir importantes. Muitas dessas pessoas têm as suas mentes saturadas de lembranças que muitas vezes lhe parece que só fazem sofrer. Por quê? Porque foram vítimas, provavelmente, de maus tratos, né? Ou se acham presas por sentimentos de autocomiseração. Às vezes se sente aí medo, ira, rejeição, revolta. Mas quando essas pessoas que têm esse problema, elas começam a ler, a ouvir a palavra de Deus, então seus olhos espirituais vão se abrir. Vão se abrir para uma nova realidade. Vão se abrir para um novo tempo de uma... Vai descortinar, então as suas mentes serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. E as dores da sua alma vão ser curadas. Então literalmente você tem que colocar a palavra de Deus. Se você quer vencer, você tem que fazer o que eu li no início aqui, ó. João 8:47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você está ferido nas emoções, é falta da palavra de Deus. Não tenho dúvida nenhuma. É falta de colocar em prática os princípios do perdão, os princípios do acerto com o outro que te feriu. Jesus pode. A palavra de Deus é o bálsamo de Gileade, que vem para nos curar, vem para nos restaurar, vem para nos fortalecer. Então, meus queridos ouvintes, é uma palavra para abençoar você. Você tem que colocar em prática. Deus vai te dar força para colocar em prática. Se você quer, Deus vai ajudar você a vencer esta questão. Então, nos momentos assim de incertezas, né, que a gente enfrenta muitas vezes, faz parte. Quem não tem problema? Todo mundo enfrenta problema. Só não enfrenta mais problema quem já morreu. Mas quem está vivo nessa terra vai ter um problema aqui, um problema ali. Então nós temos que se estruturar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente com a palavra do nosso Deus, que nos ama tanto e deixou para nós a palavra. Está sendo abençoado? Está gostando da palavra? Pois é. Gostar é importante, mas temos que colocar em prática. Lembre sempre disso, tá certo? Então, repetindo aqui para você, nos momentos de incertezas, de enfrentarmos as dificuldades, no dia a dia da vida, vamos assim dizer, meu querido e minha querida ouvinte, é a palavra de Deus que vai nos mostrar o caminho da fé, o caminho das bênçãos, o caminho das possibilidades, o caminho da esperança, o caminho da vitória. É através da palavra de Deus, ela vai abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver Deus interagindo conosco, ervindo em situações difíceis, em causas impossíveis, a coisa vai começar a acontecer, porque nós começamos a olhar com os olhos espirituais da fé, com os olhos espirituais da certeza, da convicção que estamos fazendo a coisa certa, que Deus está conosco e o milagre vai acontecer e a cura acontecerá. Isso mesmo. Isto é fé, ouvindo a palavra. Você não está sentindo o toque de Deus aí, por quê? É a unção da palavra, o ensino da palavra, com unção, com poder. O próprio Cristo, as pessoas elogiavam ele e diziam, nossa, como ele ensina com autoridade. Por quê? Ele ensinava com sabedoria, com autoridade e poder, porque era Cristo Jesus. Ele dá esse mesmo poder para nós, através do Espírito Santo que habita em nós. E quando ouvimos a sua palavra, o Espírito da palavra vai entrar em nós. Jesus é a palavra, o verbo se fez carne. Ele é o Todo-Poderoso. Então, o segredo está na palavra de Deus. Por que que você acha? Por que que você ouve por aí as pessoas dizendo assim, olha, não querem tirar a Bíblia da lei, da colar, não sei de onde e tal. Estão querendo tirar a Bíblia de lado, etc e tal. Então, seja verdade ou mentira, é claro que se tirar a palavra de Deus das pessoas, as pessoas vão morrer espiritualmente. Se eu não tiver a palavra para mim, se eu não tivesse a palavra de Deus na minha vida, já tinha morrido também espiritualmente. Mas a minha confiança está na intervenção divina através do poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai purificar nossa mente, vai restaurar nossa mente, vai restaurar o nosso interior. Queridos, quando o povo de Israel, diante ali do Mar Vermelho, viu as águas agitadas à sua frente, do outro lado à direita tinha as montanhas, à esquerda também, e atrás vinha ali um soldado de Faraó, estavam armados até os dentes, e vindo no seu encalço ali os seus cavalos, suas carruagens, né, de Faraó, perseguindo o povo de Israel ali, e eles diante do Mar Vermelho. E o grande líder, Moisés olhou para todas essas coisas, mas ele viu com os olhos de Deus. Querido e querido ouvinte, quando você tem essa visão espiritual de ver as coisas com os olhos de Deus, você vai conseguir vencer, porque Deus que abriu os seus olhos, você está na palavra, você está na verdade. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está compreendendo o que Deus está falando com você? Então não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar colocando a culpa nos outros dos seus problemas. Você tem que tomar a sua atitude. Você tem que tomar a sua atitude. Então Moisés, ele olhou para aquela situação, mas ele viu ali com os olhos de Deus. E para tocar naquelas águas, ele tinha que crer. Moisés tinha que crer que o mesmo Deus que os tirou da escravidão iria abrir aquele imenso mar. O que que aconteceu? O que que a gente vê na Bíblia? Que a fé, queridos, olha só a fé novamente aqui. Não tem como falar da palavra de Deus se não falar da fé. Não tem fundamento. Então a fé de um homem fez a mão de Deus agir. E houve ali o que? O milagre. E onde não havia caminho, Deus fez o caminho no meio do mar. Então quando a Bíblia diz, né, quando o último israelita atravessou em terra seca, o mar se fechou e engoliu todos, engolindo todos os inimigos do povo de Deus. Concluindo esta nossa reflexão, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, vou aqui mencionar o que diferencia as pessoas vencedoras das fracassadas. Se você se ver como um vencedor, continue nessa fé. Se você se ver que vai atingir, se você pensar, poxa, eu estou meio fracassado, então Deus está te dando uma chance de você mudar. Você sair dos fracassados e vir para os vencedores. Você tem uma oportunidade. Porque quando a gente ouve, queridos, preste bem atenção nesse ensinamento. Quando você ouve uma instrução de Deus e Deus fala com você, tem dois objetivos. Se você está fazendo certo, ele está dizendo, então permaneça fazendo certo, que eu vou honrar você. Mas se você ouve uma instrução de Deus e percebe que não está andando direito, então Deus está te dando uma chance de você se consertar, de você colocar a sua vida, né, no caminho certo, no caminho correto, conforme diz as Escrituras, a palavra de Deus. Então, o que diferencia? É uma pergunta. O que, que vai diferenciar uma pessoa, um homem, uma mulher vencedora de uma fracassada? Qual que é a diferença? Vou dar algumas dicas aqui. Por exemplo, vou começar com as fracassadas, para guardar na sua mente, né? Então, por exemplo, as pessoas fracassadas, elas vivem desanimadas, cheias de pessimismo. E quando elas enfrentam qualquer tipo de desafio, sempre fazem reclamando de Deus ou das pessoas. Você não conhece gente assim? Elas são desanimadas, é pessimista, né? E quando ela tem que enfrentar um desafio, ela fica reclamando de Deus ou das pessoas. Ela vai reclamar ou de Deus ou de pessoas. Então, a pessoa fracassada, toda na vida, lhes parece extremamente penoso. Ai, que dia ruim. Ai, que segunda-feira difícil. Ai, que terça-feira difícil. Ai, que quinta-feira pesada. Ai, que domingo ruim. Quer dizer, para ela nunca tá bom. Nunca tá bom. Se existisse o oitavo dia, ela não ia tá bom no oitavo dia se existisse. Mas só existe 7 dias na semana, não é? Então, são pessoas extremamente... qualquer coisa é penoso, não é? A pessoa fracassada, até pra, no dia do pagamento, ela tá fracassada. Ai, meu Deus, eu vou receber meu pagamento, mas não vai dar para nada. Quer dizer, até no dia de receber a grana, o salário suado que ela teve do mês, ela tem uma mentalidade de fracassada. Então, se você se enquadra nisso, Jesus está dando uma chance de você ser curado hoje. Você está ouvindo essa palavra, não é? Outra coisa, de uma pessoa fracassada, ou de pessoas fracassadas, elas andam sempre cabisbaixas, né? Com passos assim pesados, incertos, transformando cada uma das oportunidades que lhes é oferecida em dificuldades. Então, para o fracassado, às vezes está tendo certas oportunidades para ele ou para ela, mas ela não vê como oportunidade, ela vê assim como uma dificuldade intransponível. Ah, isso não é para mim não, eu não mereço isso. Aí fica esse discurso, né? A linguagem de um fracassado: isso não é para mim não, eu não mereço, Deus está querendo dar uma bênção, ah, eu não mereço, não é para mim não. E fica com esse discurso, quem é, e não chega a lugar nenhum, A verdade é essa: quando você não tem, isso é muito interessante, gente, quando você não tem a visão de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Seguro, principalmente, não vai chegar. Agora, vamos falar das vencedoras, oh, glória a Deus, né? Quantos vencedores tem aí? Levante a mão aí. Faz de conta que eu estou vendo uma multidão, né? Aí nas casas, nos prédios, nos condomínios, no sítio, na chácara, em várias partes de Curitiba, região metropolitana, várias partes do Brasil, do mundo, gente levantando as mãos. Vencedores, levante a mão e dê um aplauso aí de um vencedor. Se você não é, passe a ser a partir de hoje. Você está tendo uma chance. Deus está te dando de presente hoje essa palavra para erguer você e sair da torcida dos fracassados e ir para a torcida dos vencedores. Porque ficar na torcida fracassada é terrível, né? Isso contamina, tudo contamina. Tanto os vencedores podem contaminar, quanto os fracassados contaminam o ambiente, minha gente. A verdade é essa, né? Então nós temos que aliançar vencedores, né? E ajudar os fracassados que querem a nossa ajuda. Porque tem gente que nem um ensinamento desse ajuda, porque ele não quer. Ele está com a mente cauterizada. Ele está com a mente cauterizada e ele não acredita mais. Mas Deus está dando uma chance, hein? Estou repetindo aqui. Quando eu repito é porque... é porque está precisando, né? Está precisando para você tomar uma atitude de um vencedor. Vamos lá, então. Agora, os vencedores. Olha só que interessante. Aos vencedores e vencedoras. Essas pessoas vencedoras, elas são cheias de fé, de otimismo, de entusiasmo. É isso mesmo. Vou repetir para você. Os vencedores ou vencedoras são cheias de fé, de otimismo, de entusiasmo. Estão sempre animadas. Não que não tenha problema, não que não enfrente luta, pelo contrário. Mas com a fé que elas têm, elas conseguem superar os problemas, elas conseguem vencer. Isso é fé, minha gente, isso é colocar a palavra de Deus na mente, no coração, no nosso interior. As pessoas vencedoras não ficam aí desanimadas, né, com os próprios fracassos, mas aprendem e se fortalecem com eles. As vencedoras também têm problema. Os vencedores também enfrentam lutas e algumas perdas. Mas o que acontece? Elas não ficam desanimadas com os próprios fracassos. Pelo contrário, elas aprendem e elas se fortalecem diante dos problemas. É tremendo isso, gente. É muito forte. Só Deus para nos ajudar a fazer isso. Por isso, estamos instruindo você na palavra. Voltando ao texto aqui. Olha que coisa linda. Oh, Provérbios 23:23 diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Olha que coisa impressionante. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Você está recebendo hoje o quê? Instruções, verdades, que se você as utilizar na sua vida, você vai ser de fracassado ou fracassada, vai se tornar um vencedor ou uma vencedora. E os vencedores conseguem visualizar. Isso é tremendo, isso é fé. Os vencedores conseguem visualizar antecipadamente as suas vitórias já conquistadas. É tremendo isso. Você já se vê lá. Você já se vê com a bênção na mão. Você já se vê naquele... Isso não é utopia, não. Isso é fé. Isso é fé de quem tem fé em Deus. É cheia de fé, de otimismo, de entusiasmos. De entusiasmo, né? Então, queridos, nós concluímos. Todas, preste atenção nisso, todas as dificuldades que os vencedores e vencedoras enfrentam, as dificuldades, eles transformam em oportunidades para vencer. Como dizem, né? Enquanto alguns choram, os outros estão vendendo lenço, não é verdade? Então você tem que entender isso aí. Problema todo mundo enfrenta. Mas de que lado você está? Aquele que tem a visão de Deus? A visão da vitória, a visão do milagre, a visão da provisão. Que lado você está? Porque muitas pessoas, gente, muitos, não conseguem ver o que Deus está fazendo por causa da sua incredulidade. A incredulidade é um empecilho. O próprio Jesus relata, ele não fez muitos milagres na sua cidade, né? Por quê? Havia um grande nível de incredulidade. Saiu da boca de Jesus isso. Né? Então, pois nós temos que mudar o ambiente. Por isso tem que mudar. Por isso que quando você caminha com gente de fé, nós ali cultuamos a Deus no culto de fé, o ambiente vai mudando. Você chega numa reunião de fé, ali as pessoas estão oprimidas às vezes com problemas da vida, mas começa ali um momento de louvor, de adoração. Aí vem uma palavra como essa aqui, e às vezes vem outra palavra, tem uma palavra um pouco aparentando mais dura da parte de Deus, mas quando Deus manda uma palavra aparentemente parece que é dura, não é dura. É coisa boa, é para nos curar, para nos restaurar. Deus nunca vai falar algo para nos acabar de matar. Não, pelo contrário, Ele vai trazer uma palavra para nos consertar se estivermos errados. Né? Para nos restaurar a nossa vida. Né? Então, quando tem que enfrentar as crises, os sofrimentos, né? Muitos, os murmuradores, os fracassados, eles começam a murmurar, eles começam a se queixar. Né? Um dos itens dos fracassados é quando eles começam a reclamar. Eles começam a colocar a culpa nos outros. Ah, o culpado é o pastor, o culpado é o missionário, o culpado é o patrão, o culpado é o governo, o culpado é isso, o culpado é aquilo. Quer dizer, as pessoas não têm coragem de assumir os seus próprios erros e começam a achar culpa. Principalmente gente que tem a mentalidade de fracassado. Então ele quer achar um pado para suas mazelas. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem a visão de Deus, se ele errou, ele fala: Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei, me perdoa, me restaura, tenha misericórdia de mim. Ele vai na fonte certa, se restaura e Deus começa a dar vitória para ele. Ele passa para o time dos vencedores, ou para a seleção dos vencedores. Então no dia de hoje você está tendo uma oportunidade de mudar a tua mentalidade, de mudar a tua vida. Então não fique aí deprimido, né? Com pena de si mesmo, não fique não. Deus quer, queridos, Deus quer que vejamos além dos problemas, além dos problemas. Ele quer que a gente venha perceber o seu projeto. O projeto de Deus, queridos, é nos fortalecer, é nos aperfeiçoar, para que possamos enfrentar novos desafios que vão nos fazer crescer, vão ficar mais maduro, vamos frutificar. Então, se você e eu, você que me ouve atentamente, se não tivermos a visão de Deus, gente, se não tivermos, principal, sempre foi assim, desde a fundação do mundo, desde quando entrou o pecado, e não é diferente agora, nesse tempo do fim que estamos vivendo. Se não tivermos a visão de Deus, não chegaremos a lugar nenhum. Se você não tiver a visão de Deus, você vai jogar fora as melhores oportunidades para você. Se você não tiver a visão de Deus, as bênçãos e as oportunidades serão jogadas fora, serão desperdiçadas. E você não terá posse da vitória se você não tiver a visão de Deus. Então, os acontecimentos, né? Os acontecimentos da vida têm o poder de nos tornar mais fortes e confiantes. Ou eles nos prenderão e ficaremos estacionados, vivendo em miséria, lastimando a própria sorte. Nós temos que entender, como temos a visão de Deus, nós vamos sair do lugar da paradeira. Onde está tudo parado, não anda, vai ter mudança. Deus agirá. Por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Está falando com você nesta manhã. Deus está falando comigo. Deus está falando com muita gente nesse momento. Você que me ouve em qualquer parte de Curitiba, do Paraná, do Brasil, do mundo, é Deus falando com você. Não importa aonde você está, o importante é que você está ouvindo instruções espirituais para você ter a visão de Deus para uma vida melhor com Deus. Essa fase da conclusão, dessa reflexão importante para a tua vida, a Bíblia diz que quando 12 espias, Deus fala para Moisés escolher 12 homens que eram líderes das tribos de Israel, que eles enviaria, Deus enviaria esses 12, Moisés enviaria, né, pela ordem de Deus, para espiar, para averiguar a terra prometida que Deus disse que ia dar para o povo de Israel. E a Bíblia fala que foram em 12. Somente Josué e Caleb viram o leite, viram o mel, viram a prosperidade, viram a bênção e presenciaram a vitória diante das cidades da época, que eram fortificadas pelos habitantes da terra. Então, Josué e Caleb, olha só, Josué e Caleb, eles puderam exercitar a fé que possuíam. E os seus olhos, os olhos de Josué e Caleb, se abriram para ver as promessas de Deus se cumprindo. Então eles exclamaram, muito entusiasmados: se Deus quiser nos dar esta cidade, Ele nos dará essa vitória. Eles acreditaram. Deus é Deus de promessas. Deus é poderoso. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ande na fé, ande na obediência. Agora, os outros 10, eu confesso para vocês aqui, eu não decorei o nome dos 10. Quer dizer, até os perdedores não são lembrados. Pelo menos eu não decorei, só guardei Josué e Caleb. Porque me interessa os outros, de vez em quando eu leio, mas não consigo nem guardar na cabeça. Por quê? A Bíblia diz aqui, os outros 10, eram 12. Josué e Caleb tinham a visão de Deus. Mas os outros 10 não conseguiram enxergar nenhuma bênção, gente. Eles veem só dificuldades, montanhas, gigantes na terra. Eles próprios, 10, viram em si mesmos, eles se sentiram como um gafanhoto. Porque na mente dos 10, desses 10 espias, desses 10 líderes, na mente deles, eles se viram enfraquecidos, pequeninos, fracassados. Meu querido, como que você vê? Quando você olha no espelho, por exemplo, se você hoje de manhã você já olhou no espelho, se você se olhar no espelho, independente de como é que está o teu penteado, seja homem ou mulher, você olhou no espelho, já tem que olhar crendo que você está olhando para um vencedor e uma vencedora. Já começa com a sua imagem. Com a sua imagem. Não estou falando aqui de beleza externa, não estou falando... Todo mundo vai ficar com a pele enrugada, todo mundo vai ficar de idade, todo mundo... É o processo da vida. Eu estou falando de coisas espirituais, mas dando um exemplo, porque toda vez, eu quero que você guarde, todas as vezes que você for olhar no espelho, olhe para aquela imagem ali, diga assim: eu sou um vencedor ou vencedora em Cristo Jesus. Profetize sobre a tua vida. Tenha coragem de profetizar sobre você. Profetizar sobre a vida dos outros é fácil. Eu quero ver profetizar na tua vida. Falar de você mesmo: eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, Deus vai me dar vitória, eu vou sair dessa, eu sou como Josué e Caleb. Tem gigante, tem problema, mas eu estou vendo as bênçãos, eu estou vendo as promessas, eu estou vendo a prosperidade, eu estou vendo a vitória chegando. É assim que tem que ser. Não tem outra maneira. Isso é fé, é convicção. Concluindo, devemos, queridos, devemos demais, mas toda hora, devemos correr, correr, correr, devemos correr para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a ênfase aqui nesse dia. Devemos correr para a palavra de Deus, pois ela, a palavra de Deus é o bálsamo de Gileade. E quando você usa devidamente a palavra de Deus, ela nos fortalece, nos enche de fé, de entusiasmo. E ainda produz cura, porque elas são espírito e vida. Espírito e vida. Concluímos da seguinte maneira, preste atenção, Ora, daqui a pouco estaremos fazendo a prece, a oração da fé por todos. Uma mente, preste atenção, uma mente que não recebe instruções torna-se ociosa, vazia, inútil. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu querido, meu querido ouvinte, aqui o apóstolo Paulo nos orienta que o jeito de viver dos incrédulos não serve para os filhos de Deus. Não entre na forma de viver do mundo, do sistema errado, mas aprenda uma nova forma de viver, aquela que agrada a Deus. Aquela que agrada a Deus. Então, queridos e queridas ouvintes, a minha mente, a sua mente, a minha mente é transformada e renovada na medida em que me disponho a conhecer a Deus através da sua palavra. Quando o Espírito Santo trabalha na minha mente e muda a maneira de pensar, sentir, agir e reagir diante das diferentes situações do mundo que então se nos apresenta no dia a dia. Então, pouco a pouco, eu vou adquirindo o quê? A mente de Cristo. É o que o apóstolo Paulo também diz, que nós temos a mente de Cristo. Para você ter a mente de Cristo, você precisa receber essas instruções. Que Deus abençoe a mim e a você e a todos nós. E eu encerro esta reflexão, esta palavra de Deus aos nossos corações, com Isaías 26, verso 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Ouvir, queridos, ou ler a palavra de Deus, guardá-la no coração, aplicá-la à nossa vida, andando de acordo com os seus ensinamentos, vai produzir para nós paz, alegria e vida abundante. Traduzindo tudo isso, vai trazer a verdadeira felicidade para todos nós. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E ouça aí uma canção bonita e já a gente volta abençoando a todos através da oração da fé. Graças a Deus, agindo Deus, quem impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho a prece, daqui a pouquinho a oração da fé por todos vocês. Abençoando vidas, abençoando famílias. Pegue o seu copo com água, pegue a foto da família, um documento que representa algo, né? Queremos orar por você, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Creio que você recebeu a palavra da fé, você recebeu essas instruções importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, física, porque uma mente sadia vai ter uma pessoa melhor, vai ter uma família melhor, né? Jesus cura, Jesus restaura, nós precisamos de seguir as suas instruções para ser abençoado e abençoada em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, a oração da fé. E você pode anotar aí o nosso WhatsApp, o WhatsApp exclusivo, né, do Agindo Deus Quem Impedirá. Anote o número, talvez você não pode escrever agora, né? Você não pode, mas pode anotar o número quando você precisar pedir uma oração, ou contar uma bênção, ou nos relatar que você ouviu esse programa. A gente tem interesse, né? A glória sempre vai ser para Deus, a gente sabe disso, a gente tem sabedoria, graças a Deus, para entender e separar as coisas. É Deus que nos usa para a glória dele, somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, nós temos consciência disso, nós não precisamos de ser bajulados, né, nem receber elogios, porque nós temos convicção no Deus que nós servimos. Mas é legal quando você, né, dá um retorno, diz: olha, pastor, Deus falou comigo através daquela palavra sobre perdão, sobre isso, sobre aquilo, eu fui curada, porque nós oramos juntos e a bênção aconteceu, eu fui abençoada, meu filho foi salvo, foi liberto, houve cura divina, houve porta de emprego. É muito legal quando você dá um retorno e viu que Deus te abençoou, e a programação Agindo Deus Quem Impedirá participou ali da bênção, né? Então anote o número aí, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41, 0, operadora 41, 99615-5162, 99615-5162. Talvez você envia num dia e a gente acaba lendo no outro dia, na outra programação, né, no outro horário, melhor dizendo, no outro dia, né, que o horário sempre é esse, das 9 às 10, aqui na Marumbi de Curitiba, né? Vou destacar apenas um ouvinte aqui, entre vários que está chegando agora, mas eu vou destacar que nós vamos entrar em oração. Mas a ouvinte diz assim: bom dia, que ministração maravilhosa, Deus seja louvado. Hoje eu estava precisando ouvir tudo isso. Muito obrigada, tu és um homem ungido e sábio. Agradeço a Deus por sua vida e da pastora Eva, sua ouvinte, a Sandra do bairro Chaxê, aqui em Curitiba. Obrigado, Sandra, que Deus te abençoe, que te prospere, e a gente fica feliz, como você disse aqui, né? Graças a Deus, sabemos o Deus que nós pregamos, cremos no Deus que nós servimos e fazemos com diligência, com fé, com coragem, com responsabilidade, que Deus nos chamou para essa nobre missão de levar essas palavras que curam, que libertam, e a milhares e milhões de pessoas que também precisam ouvir esta palavra. E eu aproveito esta oportunidade para dizer a você que me ouve, né? Para você, vamos dobrar a nossa audiência para a programação seguinte, né? Divulgue aí esta programa. Você pensou? Quantas pessoas estão nos ouvindo hoje? Se cada um falar para mais um, né? No outro dia mais gente, o dobro vai nos ouvir, né? Tá certo? Faça a sua parte, você vai poder ajudar milhares e milhares de pessoas. Tá certo, queridos? Vamos então para a oração da fé. Queremos agradecer a todos que estão ligando para cá, já está registrado o seu nome, você que ligou também, o nome da sua família, e nós vamos entrar em oração, porque é um dia especial do agir de Deus nas nossas vidas, tá certo? E mais gente chegando aqui, entre vários, mas eu quero destacar mais uma aqui. A ouvinte diz: bom dia, pastor Edson, que palavra maravilhosa, glória a Deus, né? Maravilha, um grande abraço ao casal aqui, que está sempre em sintonia ouvindo a gente, né? O meu xará e a sua esposa também, Marlene, um grande abraço a vocês. Vamos para a oração da fé, porque Jesus diz: aquele que pede, recebe. Vamos pedir para quem pode nos ajudar, que é Deus, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Chegado o momento que você aguardava. Portas estão sendo abertas. Muralhas estão caindo. Deus está agindo em sua vida através das orações do programa agindo Deus, quem impedirá? Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade, por mais um dia de vida, por mais um dia o Senhor está nos dando esta palavra especial para nos encorajar a andarmos pelos teus olhos da fé, os olhos de Deus, poderoso de Israel. Quero orar em favor de todos os queridos que nos ouvem, que estão recebendo essas instruções de fé, que estão neste momento orando conosco, Pai. Queremos colocar diante do Senhor todos os pedidos que chegam até nós, seja por e-mail, pelo telefone celular, as pessoas que ligam, as pessoas que enviam suas cartas, enfim, ou mesmo aquele que está apenas ouvindo em qualquer parte de Curitiba, do Paraná, do Brasil, do mundo. Eu levanto as minhas mãos nesse estúdio, Pai, representando as tuas mãos semi-estendidas para salvar, para curar. Cura aqueles que estão com traumas, ó Pai, que tiveram algum problema no passado e ficou marcando a sua mente com um trauma, com uma decepção. Restaura essa mente, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade, tudo aquilo que está preso nesta mente e faz com que essa pessoa fique ancorada a um passado de mazela, de tragédia. Restaura. Se o Senhor falou com essa pessoa, se o Senhor nos usou neste momento para trazer essa palavra de cura, cremos que através da oração da fé se concretizará após a palavra e a oração da fé, o milagre vai acontecer, a provisão vai chegar sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este jovem, sobre esse adolescente, sobre essa criança, sobre o nenenzinho recém-nascido, sobre essa mamãe que está para dar à luz. Nós pedimos a bênção para a família, Senhor, a família que me ouve agora, seja curada, seja restaurada dos traumas e tudo aquilo, meu Pai, que faz com que essa pessoa não venha progredir na vida, seja repreendido agora todo o mal, em nome de Jesus, e todos possam receber a palavra, ouvir a palavra, colocar em prática a tua palavra, Pai, conforme nós lemos em Isaías 26, verso 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, nossa mente, a nossa vida está alicerçada na tua palavra. E nós pedimos as bênçãos do Senhor para os céus, sobre todos que nos ouvem, aqueles que estão fazendo a sua campanha de fé pelo rádio, aqueles que estão nos recebendo diariamente em sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu negócio. Deus, estenda as tuas mãos de misericórdia para salvar, para curar. Queremos repreender as doenças, as enfermidades. Abençoamos também, pedimos a tua bênção para o vovô, para a vovó, para aquela pessoa que talvez sofreu um acidente, talvez se machucou, que ela seja curada, que ela seja restaurada. E o Senhor faça um milagre nos ossos dessa pessoa, na vida dessa pessoa, onde está essa fratura, esse problema. O Senhor esteja curando, restaurando, Pai. Tu és o médico dos médicos e nós pedimos a vitória para aqueles que se encontram enfermos, doentes, ó Pai, e precisando de uma cura divina, sejam curados em nome de Jesus, conforme o Senhor mesmo diz em Mateus 8:7. Eu irei e lhe darei saúde. Jesus, tu és o nosso médico, tu és tudo para nós, tu és o médico dos médicos, e a bênção do Senhor alcance aos nossos ouvintes. Repreendemos o câncer, repreendemos a enfermidade, o espírito de enfermidade, toda doença seja repreendida agora em nome de Jesus de Nazaré, e o milagre se concretize na vida do ouvinte ou daqueles que oram pelos seus amigos, parentes, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Que a bênção de Deus alcance a toda a população que me ouve agora. Senhor, também pedimos a bênção para os ofertantes, aqueles que têm investido no nosso ministério, semeado a sua oferta de amor, contribuído com amor, com fé, com alegria, para manter essa programação no ar. Abençoa, prospera, multiplica, e que no dia de hoje se levante mais um grupo de pessoas que vão se aliançar conosco para essa caminhada dos vencedores e vencedoras. Nós oramos pelo nome de Jesus. Abençoa esta água que eu seguro nesse copo, como todos que separaram a sua água. Abençoa, e que seja um remédio espiritual. Abençoa os documentos, chave da casa, do carro, documentos da empresa, passaporte, carteira de trabalho, algum processo na justiça, alguma causa impossível, nós colocamos diante do Senhor, e pelos olhos da fé, Pai, nós já cremos na vitória, e a vitória chegará em nome de Jesus. Oramos e abençoamos a todos, e pedimos uma bênção também, Senhor, para o nosso querido Brasil. Restaura nossa nação e livra nossa nação do caos, da bagunça e da baderna, e restaura a nossa nação brasileira, e a bênção do Senhor alcance a todas as nações, onde tem uma família me ouvindo, em qualquer parte do mundo. A bênção de Deus alcance esta família que me ouve, e naturalmente o país, a nação onde ela está morando, a cidade onde ela está morando, seja alcançada com esta bênção que eu estou pedindo para o Brasil e para o mundo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que deseja ser um agente de Deus, são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus, quem impedirá? Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2. Conta corrente 68630-. Que Deus prospere a sua vida. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo voltará. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus. Quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que tem sido um agente de Deus, você que tem ofertado, abençoando, né, o nosso ministério aqui no rádio, você que tem feito seu depósito mensalmente, que tem abençoado, queremos agradecer a você. Esse programa vai se manter no ar com a bênção de Deus e com a sua participação também. Se você hoje está sendo chamado, de repente Deus está falando no seu coração para semear uma oferta voluntária para manter esse programa no ar nesta emissora, faça isso e Deus vai te recompensar. Aquilo que Deus falar a você, se Deus falou, está falado, e o Deus que chama, que comissiona, ele vai dar a semente para você plantar. Então que Deus abençoe os empresários, os profissionais liberais, os autônomos, os trabalhadores, os aposentados, pensionistas do INSS, enfim, todo o povo querido, e desejamos que a bênção da prosperidade de Deus, a prosperidade que vem de Deus, seja sobre os teus celeiros, tua casa, tua vida, tua família, e uma provisão sobrenatural venha sobre você no dia de hoje. Sejam abençoados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Um grande abraço a todos e até a próxima programação. Você que deseja ser um agente de Deus, são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus, quem impedirá? Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-. Que Deus prospere a sua vida. Você acabou de ouvir mais uma edição do programa Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste mesmo horário, comunicando a fé triunfante e vitoriosa em Cristo Jesus. A comunicação a serviço de Deus. ZYJ208, AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros, em 11.725, 1.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Aonde quer que você esteja, nós estamos com você. Andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmos 126:6. Seja um colaborador da madrugada com Deus e ajude-nos a trazer vidas aos pés de Cristo. Contribua. Conta 43400, dígito 0. Agência 1197, dígito 5, Banco Bradesco. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Madrugada com Deus, resgatando vidas para Cristo.

Projeto Rio Grande do Sul, alcançando povos de origem dentro de nosso país. Projeto Piauí, o Brasil que poucos conhecem. Projeto Uruguai, resgatando um povo necessitado de Deus. Projeto Iraque, resgatando valores que haviam se perdido. Projeto Nigéria, enfrentando o ódio com a mensagem do amor. Projeto Egito, proclamando em terras distantes as maravilhas do Senhor. Projeto Índia, proclamando o nome do verdadeiro Deus. Projeto Senegal, um desafio para alcançar povos distantes de Deus. Projeto Estados Unidos da América, proclamando que Cristo é a maior riqueza. Projeto Mali, vencendo desafios para anunciar que Jesus é o Senhor. Projeto Cuba, quebrando barreiras para anunciar Cristo. Projeto Guiné-Bissau, preparando uma nova geração de missionários. Projeto Níger, um clamor que não pode ser ignorado. Projeto Malawi, ouvindo o clamor de terras bem distantes. Projeto Argentina, do outro lado da fronteira tem um povo esperando por nós. Projeto Amazonas, alcançando os ribeirinhos para Cristo. Departamento de Missões Somente pela Fé. 25 anos evangelizando o mundo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos. Já está no ar mais uma apresentação do programa Clamor Missionário, programa que é o órgão oficial de divulgação do Departamento de Missões Somente pela Fé da nossa primeira igreja evangélica, a Assembleia de Deus de Alvorada, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Esse é o programa Clamor Missionário do Departamento de Missões Somente pela Fé. Quase três décadas evangelizando o mundo. Tenho em minha vida uma pessoa. Para ele eu entreguei o meu coração. Irmãos, que maravilha podemos comunicar aí com milhares de irmãos que já estão ligadinhos no programa Clamor Missionário. Quem tem o prazer de cumprimentar todos os amados irmãos é esse que vos fala, pastor Euclides Mendes, secretário de missões, e o nosso pastor presidente é o pastor Daniel Paixão. Fique ligado conosco aí, porque Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para a tua família. Nós já estamos recebendo aqui a nossa equipe missionária, evangelista Luiz Mar, que é o segundo secretário de missões, já vai cumprimentar aí os milhares de irmãos. A paz do Senhor, pastor Euclides, a paz do Senhor, irmã Janete, a paz do Senhor aos nossos queridos irmãos que estão aí na audiência do programa Clamor Missionário mais uma vez. Estamos muito felizes pela oportunidade de poder comunicar com os milhares de irmãos, dar boas-vindas aos irmãos, agradecer aos nossos queridos irmãos que vão nos dando uma carona, como acontece todas as manhãs, todas as oportunidades que os irmãos têm de sintonizar o programa Clamor Missionário. Os irmãos vão nos escutando, então agradecemos a Deus pela sua vida e com certeza Deus tem copiosas bênçãos para todos vocês. Um dia especial hoje, né, amor? É. O mundo inteiro aí comemorando o nascimento de Jesus, os cristãos comemorando nessa data especial, o 25 de dezembro, que foi consagrado para se comemorar o nascimento de Jesus. É, e nós com muita alegria, né, fizemos menção dessa data, porque sabemos que um dia ele nasceu, né? É verdade. Ele nos trouxe essa oportunidade de sermos salvos, de reconhecer o seu nascimento, a sua vivência de 33 anos, a sua morte e ressurreição. Estamos muito felizes. É verdade. Nós vamos falar um pouco nesse dia, meus irmãos, sobre o nascimento de Jesus, a promessa de Deus. É verdade. Que está escrito na Bíblia, né, Luiz? De Gênesis a Apocalipse, né? É verdade. Nós encontramos aí traços muito claros da promessa de Deus para todos os seus servos, né? E nós ficamos felizes, porque nós temos vários textos, né? Daqui a pouquinho mais nós vamos falar, né, pastor Euclides, sobre o Isaías capítulo 9, versículo 6. Então nós vamos também convidando os irmãos para sintonizar e interagirem na nossa programação. As linhas já vão ser liberadas, né, Janete? É verdade. A paz do Senhor ao pastor, a paz do Senhor, irmão Luiz Mar. E nós estamos aqui felizes nessa manhã, agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito e por essa data tão especial. E nós estamos liberando as linhas telefônicas para que você possa interagir conosco. O nosso prefixo é 51. O nosso telefone vivo é 999-136740. E o nosso telefone fixo da Secretaria de Missões é 3411-7774. O nosso WhatsApp, ele é da Operadora TIM. E é o número 981-819063. O WhatsApp 981-819063. Já está liberado, os irmãos podem entrar em contato com a nossa equipe missionária. Nós vamos rodar em Luiz, irmão Janete, o primeiro louvor da nossa programação. Daqui a pouco vamos retornar aí. É, nós temos vários nomes de irmãos aqui que estão abraçando o Projeto Cuba. Abraçando o Projeto Cuba, outros estão pedindo carnê missionário, querem entrar 2018 ajudando a levar a mensagem de Cristo até os confins da terra. Daqui a pouco nós vamos ler isso aí e vamos também abordar esse tema maravilhoso nesta segunda-feira especial, dia de Natal, o dia que os cristãos estão comemorando o nascimento de Jesus. É verdade. Nós queremos também aproveitar esta página musical que vai tocar. E agora, para oferecer para todos os nossos irmãos, para a audiência maciça, né, irmã Janete? Se fôssemos mencionar nome aqui, uma hora seria insuficiente, porque não dizer o dia inteiro, né? É verdade. Porque temos audiência aí em muitos lugares do Brasil, fora do Brasil, e as nossas fichas aqui, onde nós recebemos o nome dos irmãos, são vários, né, irmão? São vários, e nós não temos como, porque ainda, passando o dia todo, talvez nós ficaríamos com algum de fora, e isso seria algo injusto, né? Então nós fizemos assim um coletivo, né? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Tenham todos um feliz Natal, aproveitem esse dia com a família, com os amigos, com a igreja, né? Adorando o Senhor. Irmã Janete, o único nome que nós gostaríamos de mencionar hoje aqui, porque todo mês manda uma carta para nós, lá do Mato Grosso, irmãos. Lá do Mato Grosso, de Campo Grande, de Jateí, cidade de Jateí, não Luiz? É um evento. Mato Grosso, nosso querido irmão Olímpio. É verdade. E a irmã Usana, sua esposa, uma família que nos ajuda há muito tempo, hein, irmã Janete? Eles são fiéis na sua oferta e enviam todo mês, né? A cartinha para cá com o comprovante, agradecendo nós pela oportunidade, né, que Deus tem concedido através de nós, deles abençoarem os missionários. O irmão Olímpio Félix de Carvalho que e a sua esposa, né? Irmã Osana. Um abração, né, para eles, um, né? Um abraço, que Deus abençoe. E o seu relatório chegou para nós, sim. Em nome do irmão Olímpio, irmão Osana, nós então vamos dedicar a programação para toda a audiência. Lembrando, irmão Luiz, hoje é feriado. Muita gente está em casa, estão nos ouvindo, muito mais que tem irmãos que nem todos os dias podem ouvir o programa Clamor Missionário, por causa que estão trabalhando, né? Estão no dia de trabalho, tem irmãos que ouvem num dia, não ouvem no outro, mas hoje está todo mundo em casa. Nós queríamos pedir que os irmãos nos mandassem um número do WhatsApp para receber no teu celular, irmãos, as matérias do Campo Missionário. Nós temos 3.700 WhatsApps, né, irmã? É isso aí, nós temos muito WhatsApp. Que nós completasse assim, 4 mil hoje, irmã Janete. Seria muito bom, né? Seria que... algo extraordinário. É, essa ferramenta que o departamento está usando, irmão, para conscientizar a igreja do Brasil, né, Luiz? Sobre a obra missionária. Exatamente isso, né, irmã Janete, irmão pastor Euclides, nós ouvimos pessoas usando uma ferramenta dessa de uma maneira tão imprópria, né? E a igreja, o departamento que é usado de uma maneira especial, aproveitando a tecnologia, queremos enviar para vocês toda semana, né, irmã Janete? É toda semana. Nós vamos mandar material aí da missão, vamos mandar assuntos relacionados com conquista de alma. É o que os nossos missionários estão fazendo, né? É isso aí que nós queremos mandar para vocês. Nós não mandamos nada da internet, irmãos. Você, os irmãos que têm, esses 3.700 irmãos aí que estão cadastrados aqui no WhatsApp missionário, eles são testemunha. Nunca receberam uma figura da internet aqui do departamento, né, mãe? É verdade. E hoje, pastor, é um momento assim de muitas felicitações, né? Então o WhatsApp é com bastante felicitações. Que maravilha. E cada irmão que não vai receber hoje, porque congestiona o nosso WhatsApp. E nós não temos condições de devolver esse carinho a todos no dia de hoje, mas nós vamos retribuir isso no decorrer da semana. Não imagina responder quase 4 mil pessoas, não tem, não existe maneira, né? Aí tá a prova clara, né, professor? Não é um grupo isso, né? Não, é mandado individualmente. Individual. Se fosse grupo era muito fácil, né? Mandava para um e ia para todos. A mesma mensagem, mas é totalmente diferente, né? Para alguns até, inclusive, que se faz necessário uma Janete dar uma conversada com ele via WhatsApp, dar um conselho e ora também quando é possível e é necessário, se ora na hora, né, irmã Janete? É verdade. Quem quer adicionar o WhatsApp, vamos lembrar mais uma vez, mas tem que mandar o primeiro nome e um sobrenome, pelo menos. E, sobrenome, e a cidade, é né? A cidade. E daí nós cadastramos certinho aqui, não vai ir para outra pessoa, nós não vamos ficar na dúvida que quem é ou quem deixa de ser, nós sabemos que é a pessoa ali com o sobrenome de tal lugar. Então o nosso prefixo é 51 e o nosso WhatsApp é 981 89063. Esse é o nosso WhatsApp. Manda o seu primeiro nome com o sobrenome e a cidade aonde você reside para que nós possamos cadastrar e enviar. Depois continuar, seguir enviando notícias do Campo Missionário. Então vamos rodar o primeiro louvor. Jair Pires cantando Jardineiro que Chora. Que mensagem maravilhosa para a tua edificação espiritual. E não sai daí, amados irmãos, nós já estamos retornando depois desse lindo louvor. Música. jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Você do jardim do Senhor, aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída. Sem forças pra se levantar, o bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviou ver a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor cair. Forças pra se levantar. Sai ao Senhor para se pode achar. A tua cadeira ainda te espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou em Cristo fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que seu querido jardim vai levar. Da oração, maravilha. projeto Livro da Oração foi criado para abençoar a sua vida. Se você quer colocar o seu nome, o nome de um familiar ou de um amigo seu no Livro da Oração, entre em contato agora mesmo com a nossa equipe missionária. DDD 51, WhatsApp 981-819063. Telefone fixo da Secretaria de Missões 3411-7774. Faça como centenas de irmãos que já colocaram o seu nome no Livro da Oração e receberam o seu milagre. Nossa equipe estará intercedendo diante do nosso Deus para que você receba o seu milagre. Ligue agora mesmo. Vamos unir a nossa fé. Amados irmãos, estamos aí retornando com todo o Brasil através dessa rede de emissoras que está transmitindo a nossa programação missionária. Nós queremos agradecer ao irmão Luiz, ao irmão Janete, todos os amados ouvintes pelo Natal Missionário, a oferta que os irmãos mandaram para o Natal dos Missionários, não é mesmo? Com certeza, pastor Euclides, foi uma festa, os irmãos aproveitaram bem a oferta que os irmãos mandaram e com certeza foi bênção, bênção na vida dos nossos irmãos que estavam na expectativa que foi atingido o alvo, né? Eles também precisavam, estavam contando, eles contam todo final de ano, não é mesmo? O departamento sempre fez, aí sempre mandou em dinheiro. Porque daí, Luiz, você lembra que no começo aí do departamento de missão nós mandava em presente, né? Mas daí chegava lá, não servia, não dava certo, mas Janete, mandava uma camisa pro missionário, não dava certo o número, errava. Mandava uma blusa, uma vestimenta para a esposa, não funcionava. Páscoa, então mandamos o dinheiro e eles compram o que querem. É melhor, né? Até hoje em dia a gente vai em algum lugar, numa festa que é convidado, tu tem assim, as pessoas aqui, né, nossas, aqui no Brasil, e elas têm praticamente tudo, a gente fica sem saber o que dá, então dá um vale presente, né? É verdade. E assim os missionários, é melhor enviar o valor e eles sabem qual é a necessidade. É verdade, né? Eles do vão que nós direcionar alguma coisa que de repente não é aquela a necessidade primária deles. Exato, é. Até inclusive, irmã Janete e pastor Euclides, principalmente está desde o início aí, né? Iniciamos o trabalho. Nesse período nós mandávamos o presente, hoje não. Hoje eles ganham um salário adicional, né, pastor? Foi. Fica melhor, né? Naquela época a gente mandava um presente para eles, é verdade, não? Agora eles têm o direito ao 13º salário, por isso é que nós batemos muito nessa tecla no mês antes do Natal, para que nós conseguíssemos atingir o valor, para mandar aquilo que é devido a eles, né? Com que merecem. E já foi enviado e agora nós estamos aqui agradecendo. Da irmã Janete, todos, muita gente que mandou muita mensagem, gente, ligou pra cá, né? Muita gente, assim, se comoveu, né? E não é sensacionalismo, é emocionalismo. Realmente, assim, a gente sempre fala que aquilo que tocar no teu coração é Deus tocando no teu coração. E as pessoas enviaram o Natal Missionário. E imagine você que enviou Natal missionário, imagine a alegria desse missionário, né? É verdade. Se nós pudéssemos contemplar a alegria de cada um, mas é impossível isso. Mas a nossa imaginação, né, irmão Luiz Mário? Sem dúvida. Ali aquelas famílias louvando a Deus e muitos em lágrimas porque nunca tiveram recebido. Os missionários de Cuba, eles nunca receberam isso, né? Agora eles estão, a alegria deles, o regozijo deles, né? É, que bênção, né? Eu conversei, a irmã agora tocou os missionários de Cuba, eu conversei final de semana com o pastor Elier, por telefone lá de Cuba, que é irmão do pastor Sander, né? E ele está muito feliz porque conseguiu autorização do governo para construir a casa culto. Construir uma casa culto que nós estivemos ali, né, Luiz? Não cabe mais, não tem mais onde colocar as pessoas. Ele recebeu autorização e já vai ganhar todo o recurso aqui do Brasil para construir. De Jaraguá do Sul. Pastor Cláudio Caetano, que foi nessa viagem junto comigo lá, ele está fazendo a campanha em Jaraguá do Sul. E vão construir a casa culto, que seria a igreja para eles lá em Cuba, né? A história da igreja de Jaraguá do Sul é muito linda, né? É uma igreja missionária, né, pastor? É, tem feito coisas aí na África e agora investindo em Cuba. É algo assim muito lindo. Por isso que aquela cidade é próspera, por isso que aquela igreja é próspera, porque eles têm um coração missionário. Com certeza. E muitos irmãos que estão abraçando o projeto Cuba, nós estamos na campanha aí para os irmãos assumirem os missionários em Cuba. Nós temos muito, dezenas e dezenas. Ainda falta bastante, irmãos. Falta bastante. Mas nós queremos aqui mandar um abraço forte lá para a Igreja Missão Semeador da Palavra, que fica aqui na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, né, irmão Janete? Na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, assumiram 3 missionários em Cuba, hein? É verdade. Esse pastor entrou em contato conosco e é, assim, muito feliz. Muito feliz mesmo. Que bênção, né? Dizendo que ouviu na nossa programação e que Deus tocou profundamente no coração dele. Então, ele estava apresentando esse projeto para sua igreja. Que bênção. E a igreja abraçou 3 missionários, ele né? Ele está nos ouvindo aqui pela Mais FM, pela Mais, né? FM, ele está nos ouvindo. É, e eu tenho aqui o André Medeiros Martins também pedindo um carnê para apoiar o projeto de Cuba. Ele é de Guaíba. Olha, aqui também Rio Grande do Sul, hein? Tem uma história linda. Esse irmão Luiz André. Ah, André, né? André Medeiros Martins. Isso, é Luiz André Medeiros Martins. Tá certo. Ele disse que ele ouviu diversas programações e que ele sente um chamado missionário. Olha aí, né? Maravilha. Mas quando ele ouviu a nossa programação, diz que o Espírito Santo falou com ele. E ele disse para mim, irmã, eu não, olhando aos meus olhos, eu não tenho condições. Mas o Espírito Santo falou. E eu vou obedecer. Porque quando eu ouço o programa, eu estou no meu trabalho, com 3 pessoas no carro dirigindo. E eu tenho que conter as minhas lágrimas. Porque quando vocês falam, Deus toca profundamente no meu coração. Não. Isso é muito lindo, né? Verdade. E eu tenho aqui a irmã Rosa Maria Tavares da Silva, lá de Nova Rádio. Olha, ela também maravilha. Abraçou uma família de missionários em Cuba, né? Olha aqui. E Deus abençoe grandemente. A irmã Leone Alegre, da Luz. Ela é da cidade de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, também está assumindo um casal de missionários em Cuba. Que bênção, né? É, um grande abraço pro irmão Leone. O irmão Leone, olha que isso. Bom, obrigado, irmã. É, irmão Leone, porque nós temos irmãs aqui na igreja, é nome de homem e de mulher, né? Isso. Mas é um irmão. É um irmão. Um irmão. E é muito legal, porque ele ligou Feliz e daí eu não entendi o sobrenome e ele disse, não, é Feliz. E eu sou 2 vezes feliz, porque eu sou feliz e eu sou vivo na luz. Olha aí, olha, o sobrenome dele é Alegre, então tem que ser uma pessoa alegre mesmo, né? Eu tenho aqui a Angelina Lutz, da Silva Lopes, de Gravataí, pedindo um carnê. Que maravilha, né? É, a irmã Joirce Vieira, também lá de Campo Largo, Paraná. Olha aí, Paraná também. Vamos ver outra aqui. A irmã Vânia Lúcia. Ela é aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, também quer o carnê missionário e vai contribuir com a obra missionária. Eu tenho aqui Haroldo da Fonseca Rodrigues, de São José dos Pinhais, está pedindo um carnê. Ó, Paraná também, né? Olha, que maravilha, né? Ah, irmã Neiva Sampaio, de Parobé, também pede um carnê. Um grande abraço para o povo de Parobé. É, e olha aqui o irmão Rogério Gomes. Aqui de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Que gauchada que está se despertando, hein, Luiz? É, também que é o carnê a revista missionária, já vamos mandar. Eu tenho aqui o Nelson Silveira de Araucária, Paraná, pedindo também um carnê. Eduarda Caroline Vaz Duarte, de Curitiba, Paraná, também pede o carnê. E nós estaremos enviando o carnê e a revista para todos os... Eu que nós explicamos aqui no rádio, aqueles irmãos que fica pesado, né, Manjanete, adotar uma família de missionários em Cuba, que é $25. Pode pedir o carnê que não tem valor e ajuda com aquilo que você pode. É, cada um ajudando um pouquinho, né, Luiz? Nós vamos poder manter esses projetos lá, né? É verdade. Tem irmãos assim que ligam, sabe, pastor? E dizem, ah, eu gostaria tanto de contribuir, mas eu... É difícil porque eu só posso contribuir com 10 reais, mas o meu coração sente isso. Vocês aceitam? E aí a gente até se emociona, né? Porque isso é algo que Deus colocou no coração. É que nem a oferta da viúva pobre, né? É aquilo que Deus tocou no coração. Verdade. Ela entregou aquilo com amor. E eu falo, irmãos, se você tem 10 ou se você tem 5 e sentiu tocado no seu coração, essa é a bênção. E Deus vai acrescentar isso na vida da pessoa. É, com certeza. Você pode contribuir com aquilo que Deus tocou no teu coração, não importa o valor. Claro que para assumir uma família em Cuba aí é determinado valor. É verdade. Porque é o que ele precisa para se manter lá naquele país, irmão. Mas se não é o Projeto Cuba, você pode ajudar qualquer valor. Vai ajudar a manter todos os missionários que estão ganhando almas para o reino de Deus. Olha que canção maravilhosa, Luiz. Se isto não fosse amor. Maravilha, meus irmãos, esse lindo louvor, se isso não fosse amor, isso aí marcou o Brasil, né, Moisés? Essa canção maravilhosa, né? É isso aí, pastor Euclides, nós ficamos emocionados com o louvor desse aí, porque é esse louvor que move o nosso trabalho. É verdade. Somos movidos por esse sentimento de amor, de fazer a obra do Senhor. Nós vamos agradecendo, pastor Euclides, certamente os irmãos estão acordando, sintonizando o rádio nessa noite, nesse dia de Natal, porque a noite, ela foi extensa, né? É verdade, muita gente dormiu de madrugada. Muitos irmãos dormiram tarde, estão acordando aí, mas já estão sintonizando com a nossa programação que vai chegando aí. Vamos falar um pouquinho sobre o 9:6 do livro de Isaías, que é muito lindo esse versículo. Há uma controvérsia na vida de muitas pessoas em relação a essa é data, verdade, né, irmão? É. A irmã Janete tem recebido ligações aí, né, irmã Janete? Tem algumas pessoas que interpretam mal essa data, mas nós vamos ler um versículo. Vamos ler, Luiz, 9:6? É, o 9:6. Isaías 9, versículo 6 e versículo 7, está escrito uma das maiores promessas de Deus da Bíblia, meus irmãos. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Que maravilha, né? Mas esse versículo do livro de Isaías, que deixa muito claro aqui para nós o nascimento de Jesus. E é isso que a igreja está fazendo, muito embora, conforme nós temos comentado, né, gente, há uma controvérsia aqui na data, mas não importa a data, importa que ele nasceu, né, Magalhães? É verdade. E desde Gênesis já fala, né, profeticamente, aquilo que o Messias seria descendente de Abraão, né, e que da semente da mulher nasceria. Jesus nasceria da semente da mulher, né? Então, desde Gênesis até lá Hebreus, a Bíblia vai relatando, né, profeticamente, o nascimento de Jesus. Quando, né? Quando nossos pais pecaram, o primeiro casal, Adão e Eva, já naquele dia Deus já fez a promessa do nascimento de um redentor. Dia, exatamente. Imagina lá, só. Em Gênesis 13:15, já está a promessa de Deus do nascimento de Jesus. E depois veio Deus renovando a sua promessa, né? Através dos patriarcas, através de Abraão mesmo. Quando Deus fez a promessa para Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão que todas as nações da terra seriam benditas no seu nome, né? Deus estava se referindo ao que iria acontecer no futuro. O descendente de Abraão, o nascimento de Jesus, né, Luiz? É verdade. E mais um detalhe, falando em Abraão, estou lembrando aqui, irmã Janete, das palavras que o próprio Jesus falou a respeito de Abraão, de que Abraão viu o dia do Senhor e alegrou. Que maravilha, né? É Abraão fazendo, Jesus fazendo menção daquela visão, daquela passagem ali do capítulo 22 do livro de Gênesis, quando o Abraão sobe o Monte Moriá, né, com o Isaac, para imolar o Isaac a pedido de Deus. E ele então, ele encontra ali um cordeiro, né, irmãos, preso pelo chifre que substituiu, né, o Isaac. Então o Senhor Jesus disse que ele viu o dia do Senhor e se alegrou. E ainda falando dos patriarcas, conforme o pastor Euclides está falando, eu estou lembrando aqui do 15:18 do livro de Deuteronômio, quanto Moisés diz assim, ó, e o Senhor suscitará um profeta como eu, a este ouvir. É verdade, é, então, uma referência a Jesus, né? A Jesus que nasceria, né? Então nós estamos muito felizes com isso. E depois vem para todos os profetas, durante séculos. Séculos, Deus vem prometendo, né? Vem. Para todos os profetas, nos salmos, inúmeros salmos, né, são profecias. Sobre o nascimento de Jesus, né, amor? O Messias será ungido eterno, né? E outro detalhe, o problema é que os homens hoje, sem orientação, fizeram dessa data uma especulação. Uma data comercial. Exatamente. Mas, Luiz, isso aí no tempo de Israel também, no mesmo tempo de Jesus. Lá em Israel, irmãos, havia as festas que eram estabelecidas por Deus para Israel celebrar, com o objetivo de adorar a Deus. Cada festa tinha o seu propósito, né? A festa da Páscoa, por exemplo, qual era o propósito? Era adorar a Deus pela libertação. É verdade. Que tinham sido escravos do Egito e Deus tirou eles de lá. Então, todos os anos comemoravam a festa da Páscoa. Então, cada uma das sete festas judaicas, todas elas tinham propósito de adoração a Deus. Mas o que, que aconteceu? O povo desvirtuou o sentido. Depois, com o passar do tempo, foi virando uma festa comercial. No tempo de Jesus mesmo, quando Jesus veio, estava tudo... Estava mal as coisas, né? No templo ali já era um lugar de vender os animais para imolar, para o sacrifício. Exatamente. Era vendido, era negociado. No cravo na porta do templo. É verdade. Mas não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus era adoração. Agora, a festa do Natal... tem gente que liga para cá e diz, isso aí é virado só em comércio, o que vocês querem? Pedir Natal missionário, pedir dinheiro, Jesus nem nasceu nesse dia. Meus irmãos, não importa o dia que ele nasceu, o importante é que se cumpriu a promessa de Deus. Essa é a data que foi estabelecida para os cristãos comemorarem o nascimento de Jesus. Então nós vamos ficar quietos? É, há séculos vem sendo feito assim. Né? Mas há séculos vem vocês... Se comemora o nascimento de Jesus nesse dia. Se alguém quer transformar em comércio, o problema é deles. É verdade. Nós não vamos acompanhar, nós estamos com um sentimento de adoração. É verdade. E o Natal é vida, é luz mesmo, né? Porque o nascimento de Jesus, né, é luz, é vida. Se Jesus não tivesse nascido, o que seria do povo, da humanidade? É verdade. Né? Então, assim, ó, nós comemoramos, sim, o Natal com muita alegria, com emoção, assim, ó, sentindo aquela alegria, né? E é luz. E tem muita gente também que liga e diz assim, ah, mas vocês comemoram o Natal, Natal tem Papai Noel. Papai Noel fica lá no canto, para nós não existe. Pra nós, né? Aquilo lá é algo que colocaram, é um mito. É verdade. Né? Mas nós, é o Natal, é a vida de Jesus. É verdade. Né? A vida que ele nos deu, que ele trouxe para nós. Né? Aquela alegria, a paz que ele nos dá. É essa a nossa comemoração. Papai Noel para nós não existe. Para nós não existe, é coisa mundo mesmo. É coisa do mundo lá, né? Que infiltrou, né? Nessa data especial. Mas aí tem pessoas até ali da igreja que perguntam, mas vocês são a favor da luzinha? A luz é vida. Vamos iluminar, vamos buscar a luz na nossa a vida. A luz de Jesus. A luz verdade. De Jesus. Aquilo só significa, é só um enfeite, né? É verdade. Porque quando nós vamos fazer um aniversário nosso, um casamento, nós decoramos, né? O ambiente. E imagina o aniversário de Jesus se nós não vamos decorar o nosso ambiente. É verdade. Então o importante, irmão, é tu lembrar que Jesus nasceu, a promessa se cumpriu. Se fosse outra data, mas nós ia comemorar igual. É. O importante é não cair no esquecimento. Eu, por exemplo, aqui a minha esposa, vou dar um exemplo lá dentro de casa. Ela nasceu num mês e o pai dela registrou ela em outro mês. Então ela não vai comemorar, não vou comemorar meu aniversário porque não foi esse dia que eu nasci. Não tem que, não interessa, irmão. Ela comemora o dia que registraram, mas não é o dia que ela nasceu. É. Entendeu? Estou falando lá da minha casa. A minha esposa nasceu no mês de abril e ela foi registrada em maio. Então vai ser ignorante, não vai comemorar o dia do nascimento dela. E quanta gente que comemora e festeja com ela, né? Mas, nossa, irmã, isso aí, é gente que nunca está contente com nada. É verdade. Isso é gente que nem sabe quem é Jesus. É verdade. Eles arrumam qualquer coisinha para complicar, para criticar, né? Mas se tivesse um coração sincero para adorar a Deus, eles estariam agradecendo a Deus em qualquer dia. Nós adoramos a Deus em qualquer dia, irmão. Mas... Inclusive, nesses dias, nós trabalhamos com o objetivo de buscarmos recursos para melhorar a situação dos nossos missionários. Essa foi a razão de fazermos, darmos tanta atenção a essa data. É verdade. Porque Natal, na verdade, todos os dias é para nós. Se lembra o corim que nós cantamos? Sempre é Natal para mim. Bolinha na tua cabeça, sempre é Natal para mim. Nós, quando meninos na igreja, nós cantávamos isso. É verdade. É, jovens na igreja cantávamos este louvor, sempre é Natal para nós, então nós não nos detemos a essas coisas. É verdade. Temos um período que tocamos essa tecla, como foi agora, no começo de novembro. Início de novembro, nós começamos a bater nessa tecla com o objetivo de buscarmos recurso para melhor abençoar os nossos missionários. É verdade. E a alegria de ver os jovens, as crianças, os adolescentes nas igrejas fazendo programações de Natal. É verdade. Né? Relembrando, recitando o texto. Aquilo é muito lindo. Aí você vê assim, ó, pessoas não evangélicas lotando as igrejas para ver, para conhecer um pouquinho mais. E aí tem alguém que se chama evangélico e diz que não aceita isso. É verdade. Né? É incrível. É incrível, né? A gente não consegue entender a mente de uma pessoa dessa, né? Ao invés de se alegrar, agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus, porque ele é cristão. É. Tem que se unir à igreja, vai se unir ao mundo. Como os testemunhos de Jeová não comemoram aniversário, é uma burrice, nossa. Não comemorar o aniversário do familiar, Não agradecer a Deus pela esposa, pelo dia de nascimento, pelo filho, pelo dia de nascimento. Não comemora o Natal, não serve a pátria. Versículos isolados da Bíblia. É um versículo que não tem sentido nenhum da Bíblia, um versículo isolado. É, que não é uma doutrina. São pessoas que sobrevivem nessa terra e não vivem, né? É verdade. Porque Deus deixou liberdade, Deus deixou tudo para nós sermos felizes e as pessoas assim querem... Dificultam a felicidade. Dificultam e rejeitam a felicidade que Deus... Como é bom comemorar o nosso aniversário, o aniversário de um amigo nosso, né? É, com certeza. É muito não, bom essas isso, pessoas, é essas pessoas que contrariam isso não são pessoas felizes. Se não fosse feliz, não ligava pra ninguém criticando. É. Porque quem é feliz tá contente. Não tem nada pra reclamar. É. Não tem nada pra criticar, pra murmurar. É uma pessoa feliz. Está contente. Entendeu? Então, querido irmão, querida irmã, é uma pena, mas nós estamos chegando no momento da oração, Luiz. Mas nós vamos agradecer a Deus porque Jesus nasceu. É como disse o Simeão lá no templo, quando a Maria levou Jesus dentro do templo, ele disse: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque agora os meus olhos viram a salvação de Israel. A alegria dele, né? Foram vários anos na expectativa, não só ele, como a Diana também, né? Ambos estavam ali numa expectativa de um dia ver entrar no templo aquele que haveria de ser o salvador do mundo. E note que ele não precisou ninguém dizer para eles, eles viram. Sentiram pelo Filho, é esse aí. Não, e outra coisa importante que Jesus disse também, porque todos os patriarcas, os profetas, queriam ver o nascimento de Jesus, não viram. É, só viram a promessa, profetizaram, mas não viram. Porque não alcançou o seu tempo, ultrapassou. É. Jesus um dia disse para os fariseus, muitos queriam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Que era o próprio Jesus. Né? E nós tivemos o privilégio de saber, irmão, de conhecer o nascimento de Jesus. E para nós, Jesus disse assim, ó, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Que maravilha. Vamos orar, Luiz. Vamos. Chegou o momento da oração. Nós queremos orar por todos os irmãos que estão ouvindo o programa Acabou Missional, missionário especial desse dia de Natal. Muito bem, meus irmãos. Nós queremos agradecer a sintonia dos irmãos. E com certeza a bênção de Deus tem chegado aí na sua vida. E vamos nos preparando, porque em seguida vamos ter o último dia do ano. E vamos recomeçar um abençoado ano de 2018. Queremos orar para que você tenha uma continuação de dia abençoado. Se dia de Natal possa ter ainda uma reunião com a família ao meio-dia, né, irmã Janete? E possa ter muitas bênçãos de Deus acontecendo na sua vida. E você venha receber aquilo que você tanto almeja da parte de Deus. Vamos orar para que isso aconteça em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, ai, maravilhoso. Em nome de Jesus, damos graças ao Senhor por estar aqui ao vivo no estúdio, semear, comunicando com os milhares de ouvintes que nos escutam, Senhor, todos os dias, inclusive, Senhor, nesse dia de Natal, onde temos falado um pouquinho, temos dado um pequeno toque sobre esse dia. Nós cremos que um dia o Senhor nasceu e nos trouxe essa tão grande oportunidade, porque andávamos em trevas, andávamos desorientados como ovelhas sem pastor, e o Senhor apiedou-se de nós e nos oportunizou de conhecer a sua palavra e crer no que está escrito. Pai celestial, obrigado. Agradecemos ao Senhor por centenas de milhares de pessoas que no mundo inteiro agradecem o teu nascimento. Glorificam o teu nome por esse dia tão festivo, tão importante para o povo cristão. Queremos que Deus abençoe os propósitos, abençoe as famílias, edifica a família, Senhor, pelo teu poder, pela tua presença. Permita que muitas realizações se dê na vida das famílias nesse dia, na ceia que logo ao meio-dia vão ter com todos os seus familiares, a continuação desse dia, que as bênçãos de Deus aconteçam na vida de todo cristão e daquelas pessoas, quem sabe, derramaram lágrimas de tristeza. Para eles tem sido um dia muito triste, um dia muito difícil. Senhor, alcança este homem, alcança esta mulher com a salvação, com a oportunidade de te conhecer como nós te conhecemos. Em nome de Jesus oramos e cremos. Amém. Isso não foi. Maravilha! Se isto não for amor, nada tem valor, nada tem sentido. Agradeça a Deus pelo seu grande amor para com a nossa alma, com a nossa vida, a ponto de mandar o seu único filho para nos resgatar da maldição do pecado. Nós estamos chegando ao final da programação, né? Deus abençoe a sua vida, você está reunido com a tua família, está reunido com teus amigos aí na sua casa, Deus te abençoe. Estamos já nos aproximando de um novo ano, vamos fazer um voto, vamos fazer um propósito com Deus que o mundo inteiro possa conhecer Jesus através da sua palavra. Irmão Luiz, nós queremos lembrar os irmãos para olhar o nosso Facebook da missão. Facebook, que é uma parte, tem muitos vídeos e fotos ali, né, Luiz? É verdade. Então você deve aí, meu irmão, aproveita esse dia de feriado aí, enquanto você está sentadinho, quem sabe, tomando aí uma água geladinha, ou se você está aqui no sul do Brasil tomando um chimarrãozinho, né, uma janete, abra o Facebook aí, e o nosso Facebook é facebook.com/vaimissionario. E a nossa página mais antiga, né, irmãos, que tem as fotos dos nossos primeiros trabalhos, é facebook.com/somentepelafé. Tá aí, tá liberado. Meus irmãos, todos os dias você pode ligar aqui, das 8 da manhã às 16h30, a nossa equipe está aqui para receber a tua ligação. WhatsApp é 981-819063. E tem o telefone fixo, né, irmã Janete? É, o telefone fixo, que é o 3411-7774, prefixo 51, né, pastor? E eu deixo aqui o meu grande abraço a todos, um Feliz Natal. E abracem a família, abracem os amigos, aproveitem o dia de hoje para serem felizes. É isso aí, queridos. Até amanhã, se Deus quiser, vamos estar aqui para participar com todos vocês, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, por estar na nossa sintonia. Não esqueça de orar por nós, pela nossa equipe, pelos missionários, porque nós também estamos orando por vocês. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Na expectativa da volta de Jesus. ZYJ 208 AM 730 kHz. ZYE7261 das curtas de 25, 31 e 49 metros em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Credibilidade e audiência confirmadas por você. seu Brasil e o mundo ligados pela notícia. Informativo Rádio Marumbi, o resumo das melhores informações. Produção Central de Jornalismo desta emissora. Direito do Consumidor, uma parceria Proposte, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Quem está inadimplente tem o direito de saber a origem da dívida. Cabe aos órgãos de proteção ao crédito informar ao consumidor a fonte da inadimplência. Após 5 anos sem pagamento, o nome do consumidor deve ser retirado dos cadastros, mas a dívida ainda pode ser cobrada. Os prazos de prescrição são diversos. E se antes de prescrever o cobrador buscar na justiça, essa dívida não vai vencer, mesmo que o tempo para a conclusão do processo seja maior que o prazo de prescrição do débito. Por isso, o consumidor terá que pagar o que deve. Direito do Consumidor, uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br. Já chega a 200 o número de mortos após a tempestade que provocou inundações e deslizamentos nas Filipinas. Segundo autoridades locais, diversas pessoas ainda estão desaparecidas e milhares desabrigadas. As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões ao ano e alertas são frequentemente emitidos. A polícia e autoridades de desastre disseram esperar que o número de 200 mortos aumente, com mais fatalidades possivelmente sendo descobertas em comunidades agrícolas remotas e áreas costeiras. Soldados e a polícia se juntaram a equipes de emergência e voluntários para buscar por sobreviventes e vítimas, limpar destroços e também restaurar energia e comunicações. Agência Rádio Web com informações internacionais, Leno Falk. A Rádio Marumbi apresentou a informação no ar. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima edição. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmos 126:3. E atenção para a hora certa, 11 horas.